Atenção, todo mundo escuta o que eu tô falando. Quero que o mundo acabe em som, só pra me morrer tocando. Quero que o mundo acabe em som, só pra mim morrer tocando. Só pra mim morrer tocando. Então vai. Segura essa parada.